Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou tão feliz na minha vida. E reunidos hoje aqui comigo, uma festinha de aula cultural. Mas agora, vamos conhecer um pouquinho a história. Missão 21. Missão Cruz 21. Missão Cruz 21. Não sei pra vocês, mas é assim, ó. A gente faz tudo na guerra, a gente faz tudo na guerra, a gente faz tudo na guerra, a gente faz tudo na guerra, a gente faz tudo. Minha quebrada é muito louca, a quebrada de vocês é muito louca, e a cidade de Rio Grande é muito louca, né, mano? Então vamos se ligar, então vamos se ligar, então vamos se ligar, então vamos se ligar, vamos se ligar. É agora, só de nego velho, mano, é só pra se ficar ligado. Na tranquilidade. Não há limites pra sonhar, é o nosso lema. E a gente tá tentando aqui, sonhando, aos pouquinhos, tá chegando lá. Ah, eu queria dizer aos senhores uma coisa. Missão 20, missão cruzete, missão cruzete, missão cruzete, missão cruzete. É sem chorar, guerreiro. As quebradas são muito loucas e a vida é um imenso desafio. Missão 20, missão cruzete, missão cruzete, missão cruzete. Nela você tem uma missão a ser cumprida. Acredite que existe alguém lá em cima olhando por nós. Missão 20, missão cruzete. Você no mundo, por algum motivo, faça a sua, pois não há limites. Você é forte e você é capaz. Lembre-se que você está protegida por um orixá guerreiro, um deus. Tenha fé nele, porque o sol e a lua brilham para todos. Missão, intuição, cruzete, missão, cruzete, missão, cruzete, missão, cruzete. Acredite sempre no seu modo de viver, porque a vida, guerreiro, só ela é como ninguém. É o melhor professor. Missão de intuição, cruzete, missão, cruzete, missão, cruzete, missão, cruzete, cruzete. Tudo bem? Foi bom, seu filho. Foi bom, seu filho. Missão de intuição, cruzete, missão, cruzete, missão, cruzete. Missão de intuição, cruzete, missão.